Capricha é feito do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma. Hoje eu vou para a gaiola. Fica de marola. Se dá pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma. Isso é Lucas Rocha. O que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um com a sua missão. E traz o lance que eu já tô com meu copo na mão. Hoje eu vou para a gaiola. Fica de marola. Se dá pro chefinho do jeitinho que ele. Que vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma. Hoje toma, toma, toma. Em nome de Mercantil Moura, um abraço, meu parceiro Elidielson. Olha que se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é, Complexo da Penha, verdadeiro ponteiro. Vamos pra gaiola. Bigodinho fininho, cabelinho na régua, olhou pra mim, eu olhei pra ela, então assim. Vamboradinho, super vai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga! Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ui! Vem novinha, não se apega. Toma, toma na boneca. Vem novinha, não se apega. Toma, toma na pepeca. Janeiro, tu já sabe qual é, Complexo da Penha, verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigodinho fininho, cabelinho na régua, olhou pra mim, eu olhei pra ela, então assim. Vambora, Dinho, só. Senta, senta, senta, senta, senta. Ai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vem novinha, não se apega. Toma, toma na pepeca. Vem novinha, não se apega. Toma, toma na pepeca. Meu parceiro Johnny, lá do Manos Bar. Johnny e Ciane Johnson. Essa aqui é a história de minha vida. Isso é Lucas Rocha. Na noite anterior, outra vez me negou amor. Foi você que negou amor. De costas se virou, na vontade se me deixou. Outra vez me negou amor. Procurou e achou, me flagrou, fazendo errado, que pra mim tá certo. Lembra aí quando a gente, que eu me ajoelho e te peço perdão. Lembrou, não, né? Então não estressa e não xinga quem me dar amor toda vez que você nega. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva. Admira se não fosse ela, ai, ai, ai. Minha namorada reserva, ai, ai, ai. Na noite anterior, outra vez me negou amor. costas, cê virou. Na vontade cê me deixou, outra vez pegou amor. Procurou e achou e flagrou, fazendo errado que pra mim tá certo. Lembra aí quando a gente, que eu me ajoelho e te peço perdão. Lembrou não, não é? Então não me estressa e não xinga quem me dar amor toda vez que você nega. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva. Admira se não fosse ela, ai, ai, ai. Minha namorada reserva, ai, ai, ai. Minha namorada reserva. E o quê? Amante não, respeita ela, minha mulher reserva. Amante não, minha namorada reserva, ai, ai, ai. Admira se não fosse ela, viu? Uhul! Isso é Lucas Rocha. Essa aqui que eu vou cantar agora aconteceu. Abraçando ele, o amor da minha vida, sinto exibida e troféu por ele. Fez outra, me olhava como quem diz, vem cá. E na frente do povo, um surto de amor, peguei ela nos braços e a festa parou. E a gente se beijando e o mundo caindo, um inconformado e dois doidos varridos. Convidados de queixo caído, me vendo levar ela embora comigo. E a gente se beijando e o mundo caindo, um inconformado e dois doidos varridos. E os convidados de queixo caído, me vendo levar ela embora comigo. Lucas Rocha. Minha vida, sempre exibida de troféu por ele. Fez outra me olhar. E a gente se beijando e o mundo caindo, o inconformado e dois olhos varrido. E os convidados de queixo caído, me vendo levar ela embora comigo. E a gente se beijando e o mundo caindo, o inconformado e dois olhos varridos. E os convidados de queixo caído, ela embora comigo. Um inconformado e dois dores varridos. E os convidados de queixo caído, me vendo levar ela embora comigo. Um inconformado e dois dores varridos. E os convidados de queixo caído, me vendo levar ela embora comigo. E galanteador e bom de papo, eu fui chegando nela. Não demorou muito, a gente ficou. Falei que era empresário, tinha uma Hilux. E nas minhas mentiras ela se amarrou. Mas na verdade é que eu não passo de um peão. Só tenho um carro velho e o coração. E nos meus beijos quentes ela se amarrou. E no final das contas pediu uma prova de amor. Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete. Piripiri, piripiriguete. Prova que me ama andando no meu Chevette. Piripiri, piripiriguete. Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete. E galã

quando a saudade bate o coração da gente. Pega bem onde corri o grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum. Amigo do filho, segura e chororô. Quando a saudade bate o coração da gente. Pega bem onde corri o grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum. Amigo do filho, segura e chororô. Me segura e chororô. Me segura e chororô. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O cabra pode ser valente e chora, tem me mudo de dinheiro e vem. Se foge que nem sertanejo, só na lenda sabe o beijo. Cabra pode ser valente e chora, tem que mudar de dinheiro e chora. Se pode que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. Quando a saudade bate o coração da gente. Pega bem onde corri o grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô. Quando a saudade bate o coração da gente. Pega bem onde corri o grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô. Que segura o chororô. Que segura o chororô. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O cabra pode ser valente e chora, e me mudo de dinheiro e chora. Se poste que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um filho. E o cabra pode ser valente e chora, ele muda de dinheiro e chora. Se pode que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo e chora. Nega, se eu morasse aqui pertinho, viu? Todo dia vem de ver. É assim, nega. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. E trazer um pacheiro, nega, pra derramar em você. E percebo sido logo, nega, vamos antes de chover. Veste o vestido novo, nega, e se tirar me dá prazer. Quando chego no riacho, vou metendo a mão por baixo, arrancando girassol e cantando um belo shot, dando um beijo no cocote. Tô debaixo do lençol. Já sonhei a lua cheia, já é meia-noite e meia. Até logo, até mais ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Bora chutear! Júnior chegou, menino! Esse aqui é o promocional 2019, viu? Em breve, música nova do Lucas Rocha, viu? Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. E trazer um par de cheiro, nega, pra derramar em você. Veste o vestido logo, nega, vamos antes de chover. Veste o vestido novo, nega, se tirar me dá prazer. Quando chego no riacho, vou metendo mão por baixo, andando girassol e cantando um belo shot, dando beijo no cangote. Vou debaixo do lençol. Já sonhei a lua cheia, já é meia-noite e meia. Até logo, até mais ver. se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu me ajudei. Se eu morasse aqui pertinho, nega. Bora, minha banda! Isso é Lucas Rocha ao vivo! Romântico! Isso é Lucas Rocha! Tô chegando em breve. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. O grande amor não se acaba assim. Vindo sempre com espumas ao fundo. E não é coisa de momento, raiva passageira. Onde até passa, feito brincadeira. O amor deixa amar e não dá pra pagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber de nem qual hora e nem o que fazer. Não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E que uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O teu olhar vai dar uma pressa, amor, na hora que você chegar. Uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O teu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Bora, Júnior, lá da Localiza Sarte. Em breve estaremos de volta, Júnior. Ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento. E não é coisa de momento, raiva passageira. Mania, vida e passa, vida brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Sei que estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pega no fogo. Palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Rocha, romântico. Isso é Lucas Rocha.